Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marquito. Tudo bem, meu queridão? Eu tô, e você? Como é que você tá? Tudo ok, tudo ok. Deixa eu abafar a voz e tirar a máscara aqui. Tá, você tá de fazendo quarentena? Olha, sim, o máximo possível, né? Hoje eu tive que ir no mercado, comprei umas coisinhas com um pé, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, com um pé e voltei com outro, mas que ia te dizer, peraí, mas eu tô o máximo possível, o máximo possível, né? É muito bom isso, viu? Porque nós não podemos, se você ficar doente, prescindir de você, você vai ter que fazer telefone da UTI, viu? Você vai ter que fazer programa da UTI, tá avisado, aqui não, tem essas coisas não. Nem fala isso. No mais, tá tudo bem. Tranquilo, tranquilo, e pra tua tranquilidade, a sua entrevistada já está no ar. Que sensacional, sensacional, queridão, obrigado. Gente, a entrevistada de hoje, então, é a grande Vanessa Alves, ela nasceu em São Paulo, premiada, né, atriz coadjuvante com o Kikito, né, de melhor, como eu falei, melhor atriz coadjuvante por Anjos do Arrabalde, foi lá em 87, se eu não me engano, 87, 88, acho que 87, ela atuou nos famosos Paraíso Proibido, A Filha de Emanuele, Os Bons Tempos Voltaram, por sinal até dirigido com dois episódios, um dirigido pelo John Herbert, que foi o episódio dela, e o outro episódio dirigido pelo Ivan Cardoso, que a gente entrevistou. Ritual of Death, que é um filme de terror feito no Brasil e, como é que dá pra dizer assim, made for export, né? Feito para exportação, Mais Que a Terra, do Eliseu Ewald, também filmes como Pecado Horizontal, a gente até conversou com o José Miziara, diretor, há um tempo, Prisioneiras da Selva Amazônica, Los Corruptores, que é um filme feito no Paraguai, e Amor Estranho Amor, esses filmes que eu citei, o Prisioneiras da Selva Amazônica, Los Corruptores e Amor Sem Amor, foram vendidos que nem o Ritual of Death pro mundo inteiro. Também o Garotas do ABC e muitos outros. Como dublador, a gente pode destacar Pokémon 3 e Full Metal Alchemist. Em 2015, a trajetória dela foi contada no livro Vanessa Alves, Coletânea de Imagens e Palavras. Esse livro foi organizado por Rafael Spaca e contou com uma participação, pequena colaboração de quem vos escreve aqui. Eu aqui tive a honra de poder analisar o filme Paraíso Proibido. Então, vamos parar com a embromação e vamos conversar com ela, então, com a grande Vanessa Alves. Vanessa, tudo bem? Alô, tá me ouvindo? Eu acho que ela não está te ouvindo, o Rogério vai tentar novamente. Tá. Como é que tá a temperatura por aí, Marco Antônio? A temperatura aqui deve estar se emitindo uns 28 graus, e aí? Hoje eu fui conversar com o infectologista, porque tem muito disso. Não, porque o vírus não gosta do frio, porque a temperatura baixa mata o vírus. Ele falou, realmente deve ser, porque dizem que em temperaturas baixas, que ele ataca a temperatura alta, não. O interessante é que a média de temperatura do corpo é de 36 graus, 36 e pouco, e ele resiste, né? Eu não sei, eu não saberia te dizer isso, que eu li é que tem a tendência de pegar mais em áreas frias. Olha, o Sudeste e o Sul são partes mais frias do Brasil, então eu também... Ela já está com você, já está. Marco. Já. Ah, tá. Obrigado de novo. Vanessa, tudo bem? Oi, tudo bem, você? Oi, querida. Basta que é meio preocupado ali que por um segundo a gente perdeu, mas quero te agradecer por estar com a gente hoje, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Tá. Querida, é o seguinte, eu fiz uma pequena intro, claro que eu tive que pular muito filme no trabalho teu, mas também queria te dizer que o filme Mais Que a Terra, que fizeste do diretor Eliseu Ewald, ele mandou uma mensagem pra ti, tá? Pediu pra eu... Ai, que lindo. Ele disse que, olha, só a Liv Ullmann, a Irene Stefania e ela... Pra mim, elas são as únicas atrizes que conseguem dizer tudo e qualquer coisa com um só olhar. Então ele mandou dizer isso aí, tá? Então, o grande Eliseu. Querida, me fala assim, tentando começar bem pelo início mesmo, pode falar um pouquinho da tua infância? Infância normal, escola, brincadeiras, família, brincava na rua... Em São Paulo mesmo, São Paulo capital mesmo? Sim. Só para o pessoal saber. São Paulo capital. Qual foi o bairro que fosse criado? Fui criada num bairro chamado Vila Gumercindo, que fica entre Ipiranga, Jardim da Saúde, naquele miolo. E me fala assim, como é que foi que vamos chamar assim, um mosquito da interpretação te picou assim? Como é que foi? Querias desde pequena ser atriz? Me fala um pouquinho assim pro pessoal também que acompanha o teu trabalho saber um pouco mais de ti. É, eu comecei, na verdade, como bailarina, desde os 4, 5 anos de idade, numa escola da Regina Meire San Giovanni. E dessa escola, várias mães levavam as crianças para fazer comercial de TV, e minha mãe se interessou. Falou, me dá uma dica e tal, e ela começou a me levar para teste. E aí eu fui fazendo vários comerciais desde pequenininha. Lembra de alguns produtos? Lembra de alguns... eu fiz de pequena um que eu lembro daqui bom, de um pirulito, se eu não me engano. É mesmo? E até me paravam na rua pra saber se era eu mesmo e tal. Que legal, que legal. Que ano a gente tá falando isso? 70 e alguma? Nossa, 62, 3, 4, 5, 6... 71 por aí? 68, 69. Ah, 68 ainda. Ah, tá, tá. A gente não vai ficar falando de idade aqui, tá? Era só curiosidade mesmo. Querida, ele me diz assim, era uma pessoa que ia muito a cinema ou muito a teatro. Me fala assim, de repente, quem te inspirou como atriz, ou de repente até, já que a gente está falando de fazer testes, e pessoas que tu quis, de repente, emular, pessoas com que tu trabalhaste desde o início, que tu pensaste, uau, eu vou tentar fazer que nem essa pessoa aí. Então, meu pai levava muita gente de pequeno ao cinema. Que legal. Todo final de semana a gente estava no cinema para ver Tom e Jerry, e sempre um filme. E eu amava cinema. Eu lembro que a primeira agenda que eu comprei foi para anotar os filmes que iam passar na televisão. Ah, que legal. E aí eu fui indo de comercial, foto e tal, estudando também, né, na escola normal. E dava aula de balé, entrei no Teatro Municipal de Balé, Escola Municipal de Balé. E continuando com comercial, e eu gostava muito, né, de assistir novela, até hoje eu sou noveleira. E fui pintando oportunidades. Tá, mas assim, mas quando... Desculpa te interromper, querida, perdão. Não, ia perguntar só assim, isso quando eras bailarina, pensavas em seguir carreira assim, profissional de balé mesmo, assim? Porque chegaste a se apresentar, correto? Sim, me apresentei no Teatro Municipal, inclusive, dançando a ópera Aída. Mas não era um sonho meu, eu gostava mais de sapateado do que do balé clássico. Ah, é? Sapateado, é? Sim, daí eu fui fazer aula de sapateado, eu amo sapateado. Que legal, que legal. Imagino que a tua influência no sapateado tenham sido filmes hollywoodianos, né, que passavam na TV direto, né? Sim, assistia todos, amava, isso era Hollywood, adorava o Gene Kelly, o Roger. Que maravilha. Nossa, minha paixão até hoje. Que maravilha. E querida, assim, já estreaste, assim, meio de cara no filme Paraíso Proibido, né? Com, o pessoal deve se lembrar, com Jonas Bloch, a Selma Egrey, a Patrícia Scalvi também estava no elenco. Fala um pouquinho como é que foi daí ser descoberta por ele, como é que foi, assim, né, o pessoal deve se lembrar, o filme foi dirigido, foi a primeira vez que trabalhaste com o Carlão Reichenbach, trabalhaste mais 4 vezes com ele. Fala um pouco disso, pode ser? Sim, o meu primeiro filme, na verdade, foi A Filha de Emanuele. Ah, primeiro foi rodado A Filha de Emanuele? Foi, com a direção do Oswaldo de Oliveira, o Carcaça. Esse foi meu primeiro filme. Aí o segundo foi com o Carlão. Eu estava começando no cinema. Aliás, eu nunca tinha feito nada de atriz. a não ser os comerciais, né? Mas é muito diferente. Claro. E o Carlão me viu nesse filme do A Filha do de Emanuele. E me convidou. Na verdade, eu não lembro direito se foi ele que me convidou para fazer ou se foi o Galante, que a produção era do Galante também. Antônio Polo. E fui. Nossa, adorei o trabalho, adorei, estava começando. O Jonas Bloch, maravilhoso, me deu várias dicas. Eu negrei Patrícia. Então, eu estava assim, começando, eu não sabia muito se eu queria seguir a carreira e tal. Ah, é? De atriz, né? De cinema, ou teatro, ou TV. Mas foi a partir desse filme que eu falei, nossa, é maravilhoso, é isso que eu quero daqui pra frente. Maravilha. Tá, mas assim, voltando então um pouquinho pro A Filha de Emanuele, tá? Foi um mega sucesso de bilheteria. E me fala assim um pouquinho, compara, assim, né? Os dois são falecidos, infelizmente, né? O diretor Oswald de Oliveira faleceu, acho que lá pro 1990, até, e o Carlos Sechamar faz pouco tempo, né? Faz uns, acho que uns 3 anos, pois é. Fala um pouquinho, assim, compara, não vamos comparar, mas me fala primeiro do chamado, do famoso Carcaça, né? Que era um veterano diretor e fotógrafo de cinema, ele também dirigiu Caçador de Esmeraldas, dirigiu até o Ilha das Paqueras, que acho que é primeira vez que o Renato Aragão trabalhou com o Dedé num filme. Desculpa, perdão, Ilha das Paqueras do Fausto e Mansur. Perdão. A gente já fala mais adiante dele. Perdão, não bebi. Tá? Mas me fala um pouco, fala um pouquinho do trabalho do Oswald de Oliveira. Ah, me lembrei, ele fez foi um filme chamado Luar do Sertão, é com Tonique Tinoco. Isso. E também fotografou Vigilante Rodoviário, quer dizer, o pessoal que está ouvindo isso. Fala um pouquinho de trabalhar com ele, né? Ele tinha uma fama que o precedia, assim, de ser uma pessoa meio difícil, mas me fala da tua experiência. Então, me falaram dele, né? Falaram, olha, ele é bravo, você tem que pegar. Meu primeiro filme, imagina. Nossa. Ele é bravo, você tem que ir de decorada. E presta muita atenção no que ele fala e tal. E aí fui eu, né? Eu decorei, fui bonitinha, e não imaginava o que poderia acontecer, porque decorar eu tinha decorado, mas... Coração na mão. Sim, e até no dia, 2 dias antes, o produtor, o Galante, falou, Vanessa, toma esse remedinho, que é um calmante antes de dormir... Que maravilha. Eu nunca tinha tomado remédio nenhum na minha vida. Aí eu acreditei nele e tomei. Menino, fiquei o dia seguinte, parecia que eu tava pisando em nuvem. Desculpa estar rindo assim, do teu drama, tá? Imagina, eu tava assim, sabe, eu já sou calma, já sou tranquila. Sou devagar, assim, zen, pra certas coisas. Zen. E zen total. Uhum. E imagina como eu tava depois de ter tomado esse remedinho. mas tudo bem, né? Falei, tô tranquila, tô calma e tal. E o Oswaldo, eu vi, não sei se porque ele foi com a minha cara, se ele gostou do meu jeito, que eu sempre fui muito tímida, muito quietinha e tal. Ele, tipo, que meio que me adotou, sabe? Ele nunca levantou a voz pra mim. Nossa. Eu via ele xingando, ou brigando com várias mulheres, atrizes e tal, essa coisa não tava certa, direito, né, ali, né? Do jeito que ele queria, mas comigo nunca levantou a voz. Ele, a mulher dele, maravilhosa também, que Maria. E, eu gostei muito dele. Que legal. Vamos pular então um pouquinho para tua experiência, já que a gente citou antes o Carlão Reichenbach, né? Fizeste com ele Extremos Prazer, ABC, filme Demência, O Paraíso Proibido, que eu citei, O Anjo do Arrabalde, obviamente, que te deu o prêmio. Mas fala assim, acompanhaste assim, vários, digamos assim, orçamentos, várias fases da carreira dele. Como é que dá para defini-lo como diretor, assim, contigo? Então, assim, meu segundo filme foi com ele e eu não sabia na época, imagina, não sabia, 18, 19 anos, não sabia quem era Carlos Reichenbach. E seguia, né, o que ele falava, ele gostou do meu jeito. E aí, com o passar do tempo, com os filmes que eu fui fazendo, que eu fui percebendo, né, eu falei, gente, olha o Carlão, maravilhoso. Aí pesquisei um pouco sobre ele e tal. Se bem que não existia internet na claro, época, claro, né? Bem mais difícil o trabalho, claro. É, mas de perguntar, né, para as pessoas. E, nossa, foi maravilhoso, foi uma cumplicidade grande. Ele falava que eu e o Enio Gonçalves éramos o alter ego dele. Eu posso deduzir em alguns filmes, tipo assim, por exemplo, no o último com ele foi o Garoto do ABC, né? Posso deduzir que daqui a pouco já não tinha nem muita, não rolava nem muita direção dele pra ti, que era muito mais assim, já chegava ali com o roteiro memorizado e ele não tinha muito o que te dizer o que fazer? Não, ele dizia. Ele dizia sim o que tinha que fazer. É, só que ele confiava muito em mim, assim como eu nele. Então, assim, teve uma cena que me marcou, que ele fez ele cortou a cena e ia começar dali, né? Dali pra frente. Em qual filme, querida? Em qual filme? No Garotas. Ah, no Garotas do ABC mesmo, tá. É. E aí ele, a continuista dele, falou, não, Vanessa, você estava com a mão, não me lembro agora, mas você estava com a mão diferente e estava assim. Sim. Eu falei, ok, né? Então eu estava assim. Claro. Aí o Carlão falou, não, só um minutinho, deixa eu checar aqui, porque já nessa época do Garotas, a gente filmou com... Vídeo assiste. E aí você assistia na hora, antes você tinha que fazer o copião. Claro, e esperar para ver se tinha tido borrado ou não, claro. É, aí foi muito legal, o Carlão falou assim, depois ele me contou para a continuista. Ó, vou checar, porque a Vanessa quase nunca erra. Então se ela falou que ela estava desse jeito, é porque ela estava desse jeito. Aí ele checou e realmente eu estava do jeito que eu tinha falado. Ah, que legal, que legal. Não tem problema da continuidade, então, na edição. Querida, me fala assim, aquele filme com dois episódios, né? Eu citei Os Bons Tempos Voltaram, né? Teve um que foi feito pelo Ivan Cardoso, que a gente entrevistou, que o nome era Sábado Quente, e o outro foi dirigido pelo veterano galã John Herbert, né? O nome do teu era 1º de Abril, por sinal, amanhã é 1º de Abril. Me fala o que lembras da experiência fazendo esse episódio, desse filme que também fez sucesso, né? Era com o Marcos Frota, um ator que eu adoro, o Antônio Petri. Ah, foi Os Bons Tempos Voltaram, Vamos Coisar Outra isso. Vez, é isso, né? Isso. Me fala o que lembras da tua experiência sendo dirigida pelo John Herbert, né? Trabalhando com o Antônio Petri e o Marcos Frota. Nossa, foi sensacional. O Marcos Frota, o Dionísio Azevedo. Ah, ele tava também, claro. É maravilhoso. É, Tamatrugo Ferreira, uma galera grande. E, nossa, foi sensacional, adorei. Tá, mesma coisa, obviamente tu és muito boa atriz, mas como é que tu, imagino que às vezes chegando num set, tá lá, sei lá, Dionísio Azevedo, né? Como é que tinhas que fingir, além de atuar, que não estavas meio apavorada? Como é que fazias? É, a gente tentava, né? Passava, não, tô na boa, tô de boa. Dá um ar blasé pra coisa, né? Sim, aquela cara de, né, de fazer egípcia. De paisagem. É, de paisagem. Ai, que maravilha. Só que assim, eu sempre, o meu aprendizado no cinema foi observando muito, né? Ah, tá. Então eu ia pro set, eu não ficava brincando de papinho ou fofocando. Não, eu ia pra cena que estava sendo filmada, não ficava no cantinho e ficava observando todos os atores, o jeito do diretor, como que eles trabalhavam, como eles funcionavam. E, nossa, eu peguei várias coisas, né, de vários atores. E eu, nossa, me encantava vendo o Dionísio, o diretor, o John Herbert, do jeito que ele, né, conduzia a situação. Nossa. Uma escola no set mesmo, então, né? Sim, a minha escola foi no set. Que legal. Depois que legal. De uns dois, de uns três filmes ou quatro, eu fui fazer a escola de teatro, eu fiz o Macunaíma. Que foi muito importante também. Aí sim eu consegui me soltar um pouco mais, porque até então eu era muito tímida, eu ficava quieta, eu quase não falava com ninguém. Entendi. As pessoas até achavam que eu era antipática, né? Porque eu ficava grandinha. Perfeito. Mas aí era assim, depois de 3 dias, uma semana, que eu já, né, conhecia as pessoas, fazia amizade, aí eu já me soltava. Perfeito. Mas querida, no set eu era muito quietinha. Sim, sim. Assim, citando aquele filme que até ficou até bastante conhecido, bastante cultuado nos Estados Unidos, o Ritual of Death, né? Ritual da Morte, que ele foi vendido internacionalmente. E, no caso, esse sim, foi do Fauzi Mansur, até, que eu falei, o veterano na Ilha das Paqueras e muitos outros filmes também, o Inseto do Amor, que eu adoro. A fotografia foi do Antônio Meliandi, né? A fotografia, para variar, muito boa. Mas, assim, o que eu queria saber é como é que foi, no caso, como é que era trabalhar com ele? Porque eu entrevistei o Alfredo, falecido Alfredo Sternheim, e até ele tinha me passado, assim, off, mas não estou revelando um grande segredo aqui, mas eu queria entrevistar o Fauzi. E daí ele me passou e eu perguntei, vai ser difícil? Eu já tinha ouvido uma fama dele, que o cara era complicado de conversar. E ele não gosta de bater muito papo com quem ele não conhece, mas tenta. E eu, na verdade, fiquei me procrastinando, tipo assim, tá, outro dia eu tento, porque era, eu ia ter que ligar direto para ele, né? Eu não tinha, tipo, e-mail. E, pois é, perdi a oportunidade, ele faleceu. E me fala, já que a gente comentou do Oswaldo, que supostamente era meio complicado, no caso, como é que era o Fauzi Mansur como diretor no set? Então, eu acho que eu dei sorte com todos eles. É mesmo, é? É, inclusive uma pessoa que eu não fiz cinema com ele, mas fiz televisão, o Vietri. Ah, Geraldo Vietri. Que também tinha fama, né, de... E realmente ele era muito bravo e tal. Mas eu não sei, eu me dei bem com todos. Não é assim que eu queira fazer a boazinha, ah, ela é legal, tal. Não, é que realmente aconteceu assim comigo. Nunca levei bronca de ninguém, fazia as coisas que eles mandavam, ou a gente discutia um pouco antes, né, a cena. E com o Fauzi eu tive essa única experiência, nunca tinha feito filme de terror, achei divertidíssimo. E complicadíssimo também, né? Porque aquela história de sangue com mel, com anelina, nossa. Com a luz quente em cima, fica tudo grudado, né? Sim, nossa. Mas eu acho que eu dei sorte, ou é o meu jeito. Eu sei que eu me dei bem com todos eles. Perfeito. E assim, Na Noite das Taras 2 é um filme de 2 episódios. Me lembro que os diretores eram o Odir Fraga e o Claudio Portioli. O teu episódio é aquele do aspirante a violinista, correto? Faz anos que eu vi. No meu é o do As Meninas que Entram na Casa do Davi Cardoso para Assaltar. Ah, tá. Desculpa. Então, o teu então foi feito pelo Claudio Portioli, né? Como diretor, correto? Tá. Me fala um pouquinho da experiência nesse. Eu me lembro até que eu achei a pegada do filme, até de um diretor que eu acho que não trabalhou contigo, John Doe. Eu achei a pegada até assim, eu me lembro assim, pô, se eu não soubesse porque estava dirigindo, eu diria que era o John Doe. Me fala um pouquinho desse episódio, né? Uma produção, uma sequência, obviamente, em nome, pelo menos, de um grande sucesso de bilheteria, também fez uma grana enorme esse Noite das Taras 2. Fala um pouquinho da tua experiência. Obviamente, era a produção da Dakar, né? Que é a produtora do Davi Cardoso. Isso. Como é que foi trabalhar nesse episódio? Foi muito legal. Eu curti muito ter trabalhado assim bastante com a Matilde Mastrange. A gente filmou numa casa, uma mansão, não lembro de quem era. Era uma casa de 2 andares com uma piscina, não era? Sim, Faz tempo que eu não assisto esse filme. Até eu acho que foi um fã que me mandou um DVD desse filme. Uhum. E faz tempo que eu não assisto. Mas a lembrança que eu tenho era de uma coisa, sabe? Não tô nem trabalhando aqui. Ah, entendi. Um clima tão gostoso. As meninas... Sem pressão nenhuma. Sem nada, sem pressão nenhuma. O Davi Cardoso, maravilhoso. Muito legal com as pessoas, com as atrizes. Foi meu único filme com ele. A gente entrevistou ele também, foi maravilhoso o papo com ele. E ele é uma graça, né? Nossa, eu tenho lembranças assim maravilhosas desse filme. Perfeito. Me diz assim, querida, me fala um pouquinho, eu vou logo te perguntar sobre dublagem, tá? Mas assim, de uns tempos pra cá, criou-se, né, uma certa mitologia, obviamente como toda mitologia, cheia também de fantasia, tem a ver com realidade, também com muita fantasia, muita coisa positiva e coisa negativa, né, sobre a mítica, né, a boca do lixo, né, a boca do cinema, né, tem papo que rola por aí negativo, tem papo positivo, né, muitos estudiosos, cinéfilos e curiosos falam sobre a Avenida do Triunfo, né, a chamada boca do cinema ou boca do lixo. Em vez de ficar nesse diz que me disse, aí tem muita fofoca aqui, a gente sabe que, obviamente, em fofoca rola muita mentira. Assim, se tivesse que resumir, assim, quando pensas na boca do cinema, né? Que depois pejorativamente virou boca do lixo, mas até esse nome até foi meio aceito, eu acho, por muita gente, sem querer ofender, obviamente, né? Mas qual é, quando pensas na boca do cinema, né? Ou seja, na nossa Hollywood... em São Paulo, tá? O que te vem à mente? Me fala assim, de repente, coisas, não precisa especificar sobre pessoas, mas assim, o que te lembra de positivo e negativo? De lá. Então, de positivo e negativo também. Eu morria de medo dessa rua antes de começar a frequentar. Falavam pra mim, não vai, onde já se viu, só tem traficante, só tem prostituta, vai acontecer alguma coisa com você. Mas, enfim, eu fui e até hoje eu não tenho carro, eu não dirijo, né, carro. E eu ia de metrô, pegava um táxi, eu ia de metrô. E o que me marcou muito nessa rua foi, assim, a amizade, o acolhimento. Até, assim, os bandidos da época, né, que não chegam nem aos pés do que são hoje. Claro. Ninguém podia chegar perto da gente. Se alguém roubasse uma correntinha, alguma coisa assim, o chefão fazia devolver. Eles cuidavam, o que eu me lembro, da boca mesmo ali, daquela região da Boca do Triunfo. E eu sentia na boca, assim, todo mundo, uma grande família. Que legal. Todo mundo falava, né, o contrário. Nossa, imagina, você vai... filme pelado, você tá nua e tal, fazendo cena de sexo simulado, né, mostrando o corpo, deve ser uma zona, uma bagunça, a boca do lixo, mas não, eles cuidavam da gente, eles respeitavam muito a gente, nunca, pelo menos comigo, nunca rolou aquela coisa, ou você fica comigo, ou você não faz o filme, nunca, jamais, diferente. Legal. De um convite de televisão que eu tive, que aconteceu isso. Mas o positivo, para mim, da boca é isso. E foi onde eu aprendi, sabe, tudo. Foi onde eu decidi, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. E de negativo, era, às vezes, ruim para ir até lá, quando tinha que chegar às 5, 6 horas da madrugada, da manhã. Claro. Aí era meio difícil. Claro. Mas era hoje em dia, se rolasse uma produtora lá e tal, seria impossível ir. Mas naquela época não. 80, perfeito. De 80 a 90 foi muito gostoso. E querida, e assim, só pra gente finalizar, assim, eu não posso, obviamente, deixar de tocar no assunto de dublagem, né? Quer dizer, tem uma galera, na verdade, aí um pessoal mais novo que eu, que obviamente conhece o teu trabalho. por dublagem, né? A gente não sabia até que eras atriz de cinema. E fala um pouquinho como é que descobriste essa veia. Tu diriges dublagem também, né? Tu não é só atriz, né? Sim. Pois é. Fala um pouquinho, assim, dessa tua carreira como atriz, né? Que eles chamam em inglês de voice actress, ou voice actor, né? Quer dizer, fala um pouquinho disso, assim, fazendo desenhos animados, né? É meio que uma das rainhas dos desenhos animados japoneses no Brasil. Fala um pouco disso, pode ser? Claro. Eu comecei a dublar, a viver de dublagem, né? Porque antes eu dublava os filmes que eu fazia. Ah, claro, né? claro. Não era dublava, direto, claro. Dublava até outras atrizes de outros filmes e tal. Mas aí o cinema da boca acabou e eu comecei a viver só de teatro e comercial de TV até chegar ao Plano Collor, que acabou tudo. Mas aí o teatro também já não estava dando, né? Eu falei, gente, o que, que eu vou fazer agora? E numa peça que eu fazia, o Calcutá, eu e o Celestino. Sim, sim, teu falecido, sim, cara que eu adorava falecido, o trabalho dele, eu adorava ele em Vivo Gordo, Planeta dos Homens. Sim, comediante maravilhoso, ator maravilhoso. E aí, como ele já tinha dublado no Rio, na Herbert, aí eu conheci, a gente conheceu no Calcutá um amigo nosso que fazia produção, o Ivaildo. E aí ele falou, pô, vocês vão, né, eu vou passar o telefone de vocês pro senhor Michael, que era da Alamo. E eu nem tinha me tocado, eu falei, gente, claro, o seu Michael, Alamo, eu dublei tanto filme na Alamo. Ah, já tinha dublado, só que pra cinema, pra cinema, sim, obviamente. Só que pra cinema. E aí o Ivaildo ligou pra ele, aí ele nos recebeu e falou, ah, vocês podem fazer um estágio de dublagem, né? Aí a gente fez o estágio, aí a gente começou a dublar uma pontinha aqui, um vozeriozinho ali. Tá, mas não leva mal, não, eu sou obrigado a te interromper. Lembra da primeira voz tua de dublagem pra, vamos dizer, desenho animado, até pra algum filme americano, ou filme, sei lá, lembra da primeira? O que me marcou de primeiro, porque assim, quando a gente começa, a gente faz muita pontinha, né? Sim. É um oi aqui, um tudo bem ali, uma cena de vozerio. Um tchau ali. Agora, o que me marcou mesmo foi um dos meus primeiros trabalhos na Alamo, os animes, o Full Metal. Sim. Full Metal, não sei como falam. Isso. A Misato, que eu fiz, eu esqueci o nome do desenho agora, que era um anime também. Sim. Eu citei no início ali, trabalho teu, acho que mais famoso, Pokémon 3, e esse Full Metal, como é que era? Essa era, Full Metal, Full Metal Alchemist. Alchemist. Isso. Que eu fiz a Luxúria. E o do Pokémon eu fazia a mãe do Ash. E me marcou bastante também. Esse eu não fiz na aula, mas eu fiz numa dubladora chamada Master Sound, que até já fechou também. Entendi. Mas marcou bastante, eu fiz durante muito tempo. Fizeste um desenho animado, aquele dos anos 90, aquele desenho animado dos anos 90 do Spider-Man, do Homem-Aranha também, não fizeste? Sim, fiz o Homem-Aranha, a Felícia. Isso, aí, Felícia. Isso. Ela era a Felícia e acho que a mulher gato, o gato negro, não lembro direito, que faz tanto tempo. E daí a gente vai, é uma coisa assim, você vai dublando, vai, né, vai se especializando, e até que um dia alguém te convida para dirigir em alguma casa de dublagem. E aí eu fui convidada para dirigir na Dubla Vídeo, isso foi em final de 99. Interrompendo de novo, hoje. Só um pouquinho, que interrompendo de novo. Lembras da primeira direção que fizeste? De dublagem? Não. Não? Ok. Não. Foi um programa meio técnico, um programa meio de tipo um telecurso, assim, estrangeiro, alguma coisa assim? Não, tipo medicina, sabe? Era uma coisa que falava de osteoporose e tal. Era uma, porque a gente, né, dubla ou dirige tudo. Claro. Filha de Emanuele, osteoporose... Quer dizer, poxa, que coisa diversa, hein? Vou te contar aí. Full Metal Alchemist, quer dizer, Pokémon, nossa! Garoto do ABC, é muita coisa. E assim, eu já vi alguns atores que fazem, quando estão fazendo dublagem, o que eles gostam é dessa liberdade da pessoa não ter que estar toda maquiada, toda pronta de pessoa, e assim, poder daqui a pouco até exagerar os movimentos e tudo mais, assim, como é que se tivesse que comparar, tá? Interpretar com a câmera ligada no teu rosto, ou no caso, dublagem, como é que, assim, o tipo de approach é muito diferente de interpretação? É bastante diferente. Ah, é? Primeiro que, assim, você é ótimo, você pode ir do jeito que você quiser, né? Tem maquiagem, com o cabelo preso, tem gente que vai de chinelo havaiana, bermudão, muito legal, é muito gostoso. Uhum. E outra, a diferença é que você não pode criar, né? Você tem que seguir o que está na tela, o que aquele ator que você está dublando fez. Claro, inclusive para encaixar a comunicação labial, né? Sim, a comunicação labial, a emoção que ele está sentindo. Porque se ele está chorando bem para dentro, você não pode abrir o berreiro. Claro, né? Claro. Inclusive tem uma cena que me marcou na dublagem, que eu fazia teatro e ia dublar também. Uhum. Aí, final de semana com teatro, aí na segunda-feira eu tava dublando. Aí eu chegava para dublar, aí o diretor de dublagem falava: calma, Vanessa, você não tá no teatro. Não tem que projetar a voz lá pro fundão. Tem o microfone na tua frente. Presta atenção como ele, sua atriz tá fazendo. Uhum. Segue a linha dela. Sensacional. E aí a gente vai aprendendo. Que maravilha. Querida, assim, ó, eu quero te agradecer, tá? Do fundo do coração, a gente já tinha conversado outras vezes, sempre era meio difícil da gente encaixar um horário, mas eu quero te agradecer de coração, tá? Eu acompanho teu trabalho há um tempão e é uma honra poder falar contigo, tá bom? Eu que te agradeço. Finalmente a gente conseguiu. Finalmente. Querida, fazer assim, essa ó, entrevista. Isso. Querida, assim, ó, muito obrigado de novo, tá? E um grande abraço pra ti. E é uma honra poder falar contigo. Mesmo, tá bom? Mesmo. Sem eu exagero. Te agradeço. Obrigada. Tá? Obrigada pra vocês todos. E a gente tá aí. Precisando, tá, é só dar um alô. Ok, querida. Muito obrigado de novo, tá? Um grande beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Marco Antônio. E aí, queridão? Tudo bem? Vamos adentrar, então. Infelizmente, também brabo, que eu acho que tem coisa aqui que vai liberar para... Eu não devia estar avisando, mas já para tradução, tem alguma coisa, eu acho que eu vou me ralar, não sei por quê. Mas eu vou dar um refresco para você hoje, tá? Ano 50, então, gente. Vamos lá, Rogério. Pesquisa musical, vamos lá, por favor. quero avisar que se alguém fez alguma coisa, foi o Renzo, não fui eu. Ah, começou a sacanagem já. Assim, ó, gente, a gente tá nos anos 50, o nome desse cantor, Thomas Wayne, tá? Por acaso, né, o nome do pai do Bruce Wayne, do Batman, né? Thomas Wayne, cantor de 59. E o nome da canção, já que o João já começou a implicar e já repassou, né, a conta pro Renzo, é You Are The One Who Done It. Tá dizendo basicamente isso aí que o João falou, né? Olha, foi tu que fez isso, né? A culpa é tua. Essa canção de 59 não fez sucesso algum. Um sucesso dele é uma canção que o João sabe que vai reclamar, que é um pouquinho... pior que ela é meio chatinha mesmo, mas é uma canção chamada Tragedy. Tragédia, não confundir com Tragedy dos Bee Gees. Uma canção de 58. Chatinha? Chatinho sou eu. Já, isso, tá. Pois é. De qualquer forma, o Thomas Wayne, o nome dele de batismo, Thomas Wayne Perkins, é irmão do guitarrista que acompanhou por um tempão o Johnny Cash. O irmão dele é Luther Perkins. Ele lançou compactos entre 58 e 1964, principalmente nos selos pequenos Fernwood e depois Mercury. E, inclusive, assim, tem uma canção chamada This Time, que depois se tornou hit na voz de um cara que a gente já tocou no programa, do Troy Schondell. Então ficou famoso na voz do Troy Schondell. No caso, a canção Tragedy, que é a chatinha que a gente vai ver daqui a pouco, ele cantou com um grupo, acompanhando um grupo chamado The Dillons, D-E-L-O-N-S. E essa canção, apesar de chatinha, né, na nossa opinião, chegou no número 20 dos charts, né, da lista de sucessos de Rhythm and Blues, né, R&B, e também chegou no quinto lugar na Billboard Hot 100, né, em 1959. Vendeu até hoje cerca de 1 milhão e 800 mil discos. Ele tinha apenas 18 anos quando gravou. Mas, assim, de hit mesmo na voz dele, dá pra dizer que essa foi o único sucesso. Ele depois virou engenheiro de som e faleceu num acidente de carro quando tinha apenas 31 anos em Memphis. Foi em 71. Vamos tocar, por favor, um trechinho dessa Tragedy? Você tá falando sério. Cara, olha, na boa, que gente imprestável, que gente do mal. O negócio é o seguinte, obviamente vocês ouviram aí, ele tava implorando, né, tá de joelho, tá se largado no chão implorando pra ela voltar, né? O João, obviamente, e o grande Rogério Alcântara, eles ficaram tão chateados, tão entediados com a canção, que eles estão querendo que ela não volte, sabe? Então, mas tudo bem. Mas porra, voltar com um cara chato desse tem que matar, desgraçada. Querido, tem uma coisinha. A gente vai tentar nos anos 60, só que eu sou uma anta. Eu já vi, já foi na frente. Fica então, tranquilo. Um link meio errado, fica tá? Tranquilo. Então, vamos entrar então nos anos 60, então pode ser? Vamos. Essa vai te ajudar um pouquinho. Yeah. melhorou. Melhorou. O nome do grupo é The Angels, essa canção dos anos 60, a canção Thank You and Good Night, né? Muito obrigado e boa noite. Oh, boa noite, tchau, mas eu gostei da música. Agora não, outra era pra dormir mesmo. Não, pois é. Outra era super melancólica, essa aqui ela tá agradecendo, mas ela tá... esse trio de cantoras, elas estão sorridentes, elas estão agradecendo a noite. O outro estava implorando, por favor, volta. Não dá, então... Marco Antônio, com um cara daquele não dá pra voltar, é impossível. O cara é muito chato. O cara é chato. Pra tu ver como tinha gente melancólica naquela época, né? Se identificou com a canção, né? Aquela chatice foi a única canção dele que fez bastante sucesso. No caso, o maior hit desse grupo aí, que a gente ouviu agora, The Angels, foi uma canção chamada My Boyfriend is Back, que é de 63. O que quer dizer, né? Meu namorado está de volta, é o namorado delas, no caso, né? Está de volta e ela está basicamente fazendo uma ameaça para um cara que andou dando em cima e tipo assim, ó, tu vai te ver mal que meu namorado está de volta e tu vai ficar encrencado. Então, falando do grupo The Angels, né? Barbara Albot, a irmã dela, Phyllis Albot, e a Peggy Santilla, as garotas de New Jersey. Esse grupo começou cerca de um ano antes começou em 62. Na verdade, elas já vinham de outros grupos, mas elas tinham feito um teste para um produto chamado Gary Graham, que era do selo Caprice Records. Esse Gary até ficou famoso com Jane the Americans, produzindo Jane the Americans. Elas tinham feito um teste com ele, ele não tinha supostamente achado que ia dar nenhum futuro, e depois elas fizeram outro teste, e daí ele basicamente as tornou por um tempo um grupo de bastante sucesso. No caso, a Patti Santilla teve um grupo que não fez sucesso, de nome The Delicates, e as Manas Albots fizeram parte do grupo vocal, um grupo vocal de nome The Starlets. O My Boyfriend's Back, que a gente vai ver daqui a pouquinho, um trecho, foi inicialmente considerado para o grupo The Shirelles, mas acabou nas vozes do trio The Angels. O trio acabou vendendo com esse compacto, My Boyfriend's Back, cerca de 2 milhões de discos de compactos até hoje, e inclusive aquele filme baseado numa peça de teatro sobre o Frank Valli, né, do Four Seasons, aquele filme The Jersey Boys, né, que foi dirigido pelo Clint Eastwood. Naquele filme até tem umas cenas lá que os Jersey Boys, né, os atores que interpretam o Frank Valli e o Four Seasons, até conversam com ela, interagem com elas, para vocês verem como elas foram populares naquele período ali do início dos anos 60. Obviamente não eram elas interpretando elas próprias, eram umas atrizes bem mais jovens. No caso, o Dean Martin também era grande fã do grupo, até ajudou o grupo quando ele teve um programa de TV, ele chamou o grupo para se apresentar, e elas podem ser ouvidas nas filhas de The Wanderers, que no Brasil era a Gangue da Pesada, More American Graffiti, que foi a sequência do Loucuras de Verão, no Brasil o nome era E a Festa Acabou, e também A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos. Então vamos ver um trechinho do My Boyfriend's Back, por favor. Qual é a tradução dessa mesmo? Eu falei antes, junto pra mim, tá com má memória, tá, meu namorado tá de volta. Isso, já senti a melancolia na voz, mas vamos lá, por favor, enquanto ele gargalha. When I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice. My boyfriend's back and you're gonna be in trouble. Hey la, hey la, my boyfriend's back. When you see him coming, better cut out on the double. Hey la, hey la, my boyfriend's back. You've been spreading lies that I was untrue. Hey la, hey la, my boyfriend's back. So look out now, cause he's coming after you. Pois é, então, deixa eu ouvir um trecho do My Boyfriend's Back, do grupo The Angels. Vamos adentrar os anos 70, esse cara você gosta bastante, eu também. Cantou de 74, não fez sucesso algum. Vamos lá, a pessoa não tem a ver com o estilo dele. É, tem coisa que, peraí, deixa eu ver se eu coloquei. Qualquer coisa que eu mandei errado, me fala aí que eu... Não, peraí, acho que é que às vezes você coloca, eu coloco aqui a música errada, eu inverto a ordem das coisas. Vamos lá, Rogério. Tá. Ah, peraí. Isso aqui tá eu vou ter que procurar porque está indisponível essa aqui. Ai, desculpa, eu mandei um link, não estava. Aquela ali, How Much Fun, o nome da canção, né? Que não fez sucesso algum. Se quiser, eu procuro. Não. Fica tranquilo aí. Sem problema. Fica tranquilo aí. Fica tranquilo que a gente acharemos. Então falasse pra mim quantos graus tá fazendo aí. Olha, a temperatura tá alta. Quanto deve estar, Rogério? Acho que uns 25, 26. Ah, tá. Aqui tá mais de 30. Sério? É, aham. Deve estar. Quer dizer, deve estar uns 32. Tá bem quente. Claro, eu tô com uma janela aberta e outra fechada, que é aquele papo, né? Tem que deixar refrigerar um pouquinho. Supostamente tem que deixar. Não dá pra ficar trancafiado com as janelas. Supostamente diz que pode deixar o local o mais limpo possível e também ventilar. Tem inclusive. Coisa bizarrice que está passando. Eu acho que esse negócio de deixar muito limpo, qualquer outra coisa, não quer dizer grande coisa, não, porque o coronavírus se dá pelo contágio, ele não se dá por mosquito, não se dá por nada. Agora, quanto à temperatura, também não adianta grande coisa. Vamos lá, Rogério. Vamos lá, achou aí, querido? Achei. Tá. Come on, baby, let's pull back the covers. We'll do our best to help one another. Find out how much fun we can get into life. You got me scorched where I'd forgotten there was fire. You got me foxed and you know I ain't a liar. Come on, baby, help me try it. Ver com ele, né, Marco? Nada a ver, pois é, eu até achei interessante pra desencavar essa aí, porque... Eu também achei, gostei. De, né, Robert Palmer não tem nada a ver, eu acho uma canção super interessante, né? Sim. Pianinho bacana, mas não tem nada a ver com a cara do Robert Palmer, né? Esse cara, o Robert Palmer, né, essa canção de 74, ele ainda tava nesse disco tentando se achar um estilo pra ele, né? Um dos maiores sucessos dele, a gente já tinha tocado uma outra música obscura, mas que tinha um pouquinho mais a ver com ele há um tempo, mas no caso, falar um pouco do Robert Palmer, né? Um dos sucessos dele, a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco, Simply Irresistible, ou seja, simplesmente irresistível. Foi feito pra mim essa música. Posso, pelo menos antes de chegar e usar, fazer a piada, eu queria chegar e dizer que não era a ver contigo, mas já pulaste. Não, já tem tudo frente, a ver, né? Essa música, como a da Sylvie Vartan, Irresistiblement. É pra mim. Adorei. Ai, que ódio. Tá. Essa que a gente ouviu de 74, ele, o Robert Palmer, inglês de Yorkshire, ele morreu em Paris aos 54 anos de idade, num ataque cardíaco, foi um troço totalmente inesperado. O pai dele foi espião britânico em Malta, ele teve uma banda, não o pai dele, o Robert Palmer teve uma banda de rock com jazz e blues já aos 15 anos, teve uma carreira solo de sucesso. Ele era tão admirado pelo Duran Duran que ele foi convidado por eles para fazer parte de um projeto paralelo, o Power Station. E esse grupo, Power Station, era tipo um super grupo, contava com Andy Taylor e o John Taylor, do Duran Duran. Ele morou nas Bahamas, um cara classe décimo, fazia aquele estilo sempre se apresentando de terno, um troço chiquérrimo, assim, né? Morou também em Lugano, na Suíça. Ele pode ser ouvido em filmes como Amantes de Verão, num thriller chamado Dangerously Close, e no Brasil era Caçada Perigosa, e num filme que foi campeão de reprises na TV brasileira, chamado A Aparição, que era um filme de um carro tipo um espírito de uma roupa preta, pois é, com Charlie Sheen, filho do Ryan O'Neill, Griffin O'Neill, o Nick Cassavetes, que é filho do John Cassavetes, e o Clint Howard, irmão do Ron Howard. Fez muito sucesso nos anos 80, acho que a partir de 87, reprisado direto na TV Estúdios, né, do SBT, antes de virar SBT. Querido, vamos tocar um pouquinho do Simply Resistible, essa canção que eu tô jurando que não tem a ver com... Tem tudo a ver comigo. Vamos lá. Ai, que gente. Meu Deus, vai lá, Rogério, por favor, com muito carinho, Rogério. Uma homenagem. Som de primeira, a homenagem que o Robert Palmer fez pra mim. Muito obrigado, eu mereço. Olha, tu estás até de bom coração hoje, porque eu jurava, só porque tu disseste que a canção era em tua homenagem, que não que fosse algum problema, que a canção é ótima, mas eu jurava que ia tocar a canção inteira e no final tu ia dizer, só um pouquinho, acho que teve um problema, gente, técnico. Vamos tocar de novo, eu achava, mas obrigado. Não, tá, querido? Eu vou pôr em looping qualquer dia aqui na rádio. E vou, acaba e começa de novo, acaba e começa de novo, correto? O problema é que o Rogério não... João Alckmin. Olha lá, tá vendo? Cara, eu não aguento, cara, eu não aguento. Qual é o problema? Simplesmente irresistível. Maravilha. Gente, João Alckmin. Pronto. Olha só, cara, é inacreditável. Eu fico imaginando o João tomando um drink assim, com óculos escuros, sabe? E se olhando no espelho, assim, o teto, o espelho, tudo espelhado pra ele se ver repetido, assim, a lá o Operação Dragão com o Bruce Lee, assim, aquela parede de espelhos, pra tu te ver repetido umas 45 vezes, correto? Sem cansar. O tempo, eu faço isso 24 horas por dia sem me cansar. Cara, eu nunca vi, o pior é que eu acredito. Gente, agora, estamos adentrando os anos 80, vamos tocar então, por favor, essa canção de 82. Vamos lá. Bem desconhecida, por favor. Marco Antônio. E aí, pois é, a gente ouviu uma canção de 82 chamada Another Bad Love, ou seja, mais um amor de M, né? Mais um romance que não deu certo, mais um romance, uma M de romance aí. Tá falando que, né, ela embarcou nessa e viu que não valeu a pena, né? Que um amor que só fez sofrer. O nome do grupo, Scandal, né? Que nem escândalo, Scandal, e a vocalista Patti Smyth, S-M-Y-T-H, não confundir, obviamente, com a Patti Smith, que a gente já tocou também em outros programas. A Patti Smith tem mais uma pegada mais folk e música de protesto, a Smith, né? Não é, digamos assim, quero ser sacana, mas assim, não é tão bela, né? Visualmente, quase que uma espécie de Bob Dylan feminina, a Patti Smith. Essa Patti Smyth é mais fazer mais estilo gatinha, e apesar dessa canção ter essa pegada melancólica, era mais uma pegada de pop rock do grupo Scandal. Depois ela teve uma carreira solo até de bastante sucesso. O que eu posso falar? Um dos maiores sucessos da Patti Smyth à frente do grupo Scandal foi uma canção chamada Love's Got a Line on You, que quer dizer basicamente o amor tá te sacando. Oh, então, assim, legal. É, o amor tá vendo o que tu tá fazendo. Tipo assim, tá no teu encalço, né? É uma canção de 83, já vai vir um trechinho daqui a pouco. E o que eu posso falar da Patti Smyth? Ela nasceu em 1957 no Brooklyn, em New York City, antes do. Naquele período entre David Lee Roth caindo fora do Van Halen, né? E sendo substituído pelo Sammy Hagar, ela foi cogitada pelo Eddie Van Halen para ser a vocalista do Van Halen. A coisa não foi adiante. Mas a banda Scandal começou em 1980, e em 83, até o guitarrista da banda, por cerca de um ano, foi o John Bon Jovi, né, o Bon Jovi. Ela foi casada com um cara chamado Richard Hell, que foi do grupo Television, e também, esse grupo até foi um dos grupos que cementou meio o movimento punk na costa leste dos Estados Unidos. Não o grupo dela, o grupo desse Richard Hell. Desde 97, ela está casada com o bad boy do tênis mundial, John McEnroe, E é isso. A banda Scandal pode ser ouvida em filmes como Easy Money, era no Brasil, era Tudo por uma Herança, com o grande Rodney Dangerfield e com Joe Pesci. E no seriado, teve um episódio do seriado Duro na Queda. Vamos ver um trechinho do O Amor Tá no Seu Encalço, como tá te sacando? Love Got a Line on You, 83. Ser casada com o John McEnroe, ninguém merece, hein? Olha, e supostamente, claro, não sou o colchão, né? Mas supostamente se dão super bem, tem filhos juntos e os dois são super bem. O cara, né, o apelido, muita gente leva esse apelidinho, né, de bad boy, mas eu não me lembro do cara jogando tênis, eu me lembro do cara brigando com os juízes, né? É. Sempre, né? Verdade. Mas ele virou comentarista até de sucesso de esportes nos Estados Unidos. Querido, assim, ó, então quero agradecer, valeu, por favor, te cuida, tá? Não você tô aqui também. Pra ressaltar o lance do... Você por também. Favor, não, do lance da maioridade, mas por favor, te cuida aí. O Rogério é um chato de galochas mesmo, e dizem que vaso ruim não quebra, bem, né? Sim. Mas de qualquer forma... Que isso, Marquinho? Desculpa, tô um querido, perdão, que eu tô assim, eu não levo... Era o Renzo, quis dizer o Renzo, não foi? Isso, exatamente, perdão, isso, eu confundi Rogério, Renzo, é com R as duas. É com R. Eu já falei que não é mais Renzo, é Ferrugem agora. Ferrugem, exatamente, Ferrugem. Cara, falando sério, olha, assim, ó, gente, só pra dizer, ó, se alguém... alguém que está ouvindo o programa agora for da associação para defesa de ruivos, por favor, entre em contato comigo, tá legal? Porque o que já foi disseminado de ódio pro Renzo só porque o cara é ruivo, e na verdade até quando eu conheci pessoalmente o Renzo, ele não tava nem ruivo, ele tava meio loiro. É, ele tinha pintado... alourado. É, alourado, ele tinha pintado o cabelo, só queria o quê? Coisa de... Ele estava voltando do Parque Trianon. É. Gente, ó, eu não tenho participação com isso, tá, gente? É sacanagem deles. Assim, ó, muito obrigado, gente, pelo espaço. Até segunda-feira. A gente vai bater um papo naquele estilo lounge que a gente sabe conversar. E na terça-feira, espero que o Renzo, na segunda, esteja lá, apesar de que ele vai ouvir o programa e pode ficar ofendido. E eu vou dar força pra ele se ele não puder. Eu só não quero que ele fique em botecos por aí enchendo a cara, como ele faz de vez em quando com o Old Date e o Mansion House. Mas tirando isso, gente, segunda-feira a gente bate um papo, então, das 8 às 19 horas, pode passar um pouquinho das 19, às vezes passa, e sempre na terça passa. De novo, isso, novamente. O marco de hoje. Tá bom, querido? Beijo, boa semana, tchau. Um abraço, gente. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco da Hora com Marco Antônio Santos Freitas. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Rogério Alcântara e eu estaremos de volta amanhã às 8 da manhã com mais uma edição do Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Boa noite, Showtime, Santa. Web Radio.